Baú das Recordações. Oliveira da serra, o vento leva a flor. Oh, oliveira da serra, o vento leva a flor. Ouvi, oh, ai, sou a mim, quem me leva? Ouvi, oh, ai, para o pé do meu amor. Ouvi, oh, ai, sou a mim, quem me leva? Ouvi, oh, ai, para o pé do meu amor. Oliveira da serra, o vento leva a ramada. Oh, oliveira da serra, o vento leva a ramada. Ouvi, oh, ai, sou a mim, ninguém me leva. Ouvi, oh, ai, para o pé da minha amada. Ouvi, oh, ai, sou a mim, ninguém me leva. Ouvi, oh, ai, para o pé da minha amada. Agora vamos a mais um bloco musical de 3 faixas e vamos começar por ouvir o Tiroliro, depois Todos Me Querem e vamos terminar a sequência musical com o Vira de Santa Marta. E é assim que foi a nossa primeira parte com estas músicas completamente marcadas na história da música em Portugal. Shoot me the bop, bop. Da música portuguesa na internet. Quero morrer, quero ver o amor, não quero ver ninguém. Todo me quer, eu quero só um, quero ver. música. Tempo do fado, um lugar do fadista. E agora chegou ao tempo do fado, ao lugar do fadista, aquela rubrica em que nós dedicamos um bocado do nosso tempo também ao fado. E agora vamos ficar com um bloco musical de três fados. E vamos começar por ouvir a Marisa com Loucura, com o fado Loucura, e também pode contar com o Camané com a Marcha do Bairro Alto. E assim que nós vamos prosseguindo o nosso Portugal Musical aqui na sua rádio preferida. Está na companhia de Leandro Amador. Nasce um beijo de uma lágrima.

como um beijo arrematado por alguém que chegou e que partiu. De mim para mim, em mim ficou parado. Por alguém que chegou e que partiu. De mim para mim, em mim ficou parado. Alguém que certamente me adivinha no ante dos dizeres que nunca digo, que traz o mar nos braços à noitinha e tem o corpo inteiro como abrigo, que traz o mar nos braços à noitinha e tem o corpo inteiro como abrigo. Por ver em cada noite uma viagem como água que a saudade me alivia, eu quero estar contigo nesta margem e fico na varanda até ser dia. Eu quero estar contigo nesta margem e fico na varanda até ser dia. E então chegou ao término o tempo do fado, lugar do fadista, aquela rubrica dedicada ao fado. Agora vamos aumentar o ritmo de forma significativa e vamos começar por ouvir o José Malhou, uma versão remix da música Duas Rosas. Depois vamos ficar com a voz do Lionel Nunes, que ele vai nos cantar A Coisa Mais Veloz. E vai saber realmente o que é mais veloz na perspectiva dele. E para terminar a sequência musical, neste bloco de três músicas, vamos ficar com o Nel Monteiro, a música A Festa do Zé Cabra. É uma música que ele fez em homenagem a este senhor da música portuguesa, que um dia lembrou-se em gravar um CD, mas que lhe falta um pouco de alguma afinação na voz, claro. Um dia também vos prometo a mostrar-vos o que é o que canta o senhor Zé Cabra, que foi muito conhecido aqui em Portugal e se calhar em outras partes do mundo também, pela sua fantástica desafinação total. Então vamos à música. Na música portuguesa, o sucesso passa aqui. Dei uma rosa à minha querida, ela quis mais e dei-lhe duas seguidas. A sua sede logo passou, benditas rosas que salvaram nosso amor. O meu amor estava zangado comigo e entre nós já se falava no fim. Mas eu pensei numa briga sem sentido. programa Portugal Musical. Estamos nós, há quem fala por falar e para ouvir cá estamos nós. É a luz que nos alumia e que faz da noite e dia a coisa mais veloz. É a luz que nos alumia e que faz da noite e dia a coisa mais veloz. Há quem diga que é mentira, que são história do vento. Há quem diga que é mentira, que são história do vento. Mas há outros que afirmam, outros tantos que confirmam que o mais veloz é o pensamento. Mas há outros que afirmam, outros tantos que confirmam que o mais veloz é o pensamento. Mas cá para mim é diarreia, mas cá para mim é diarreia. Não dá tempo para nada, aparece sem avisar. Não dá para acender a luz e muito menos para pensar. Não dá para acender a luz e muito menos para pensar. Mas cá para mim é diarreia, mas cá para mim é diarreia. Não dá tempo para nada, aparece sem avisar. Não dá para acender a luz e muito menos para pensar. Não dá para acender a luz e muito menos para pensar. Já ouvi muitas histórias a falar da rapidez. Já ouvi muitas histórias a falar da rapidez. Há quem fala em foguetões, mas eu penso próximos botões. Não engana o português. Há quem fala em foguetões, mas eu penso próximos botões. Não engana o português. Para acender a luz basta dar um interruptor. Para acender a luz basta dar um interruptor. Aparece de repente, mais rápido que muita gente, pensa em fazer amor. Aparece de repente, mais rápido que muita gente, pensa em fazer amor. Mas cá para mim é diarreia, mas cá para mim é diarreia. Não dá tempo para nada, aparece-nos sem avisar. Não dá para acender a luz e muito menos para pensar. Não dá para acender a luz e muito menos para pensar. Mas cá para mim é diarreia, mas cá para mim é diarreia. Não dá tempo para nada, aparece-nos sem avisar. Não dá para acender a luz e muito menos para pensar. Não dá para acender a luz e muito menos para pensar. Não dá tempo para nada, aparece sem avisar. Não dá para acender a luz e muito menos para pensar. Não dá para acender a luz e muito menos para pensar. Mas cá para mim é diarreia, mas cá para mim é diarreia. Não dá tempo para nada, aparece-nos sem avisar. Não dá para acender a luz e muito menos para pensar. Não dá para acender a luz e muito menos para pensar. Mas cá para mim é diarreia, mas cá para mim é diarreia. Não dá tempo para nada, aparece sem avisar. Não dá para acender a luz e muito menos para pensar. Não dá para acender a luz e muito menos. Programa 100% em português. Numa festa vi o Zé Cabra cantar. É que ele é engraçadinho, pôs lá tudo a gargalhar. E entre a multidão eu vi gente bem formada para se mijar a rir, também estava na molhada. Eu vou ao Coliseu, eu vou ao Coliseu. Se um dia souber que o Zé Cabra vai lá estar, eu vou ao Coliseu, eu vou ao Coliseu. Para me mijar a rir, eu vou a qualquer lugar. Eu vou ao Coliseu, eu vou ao Coliseu. Se um dia souber que o Zé Cabra vai lá estar, eu